Uma família de elefantes vivia na floresta sempre a brincar. Todos os dias se reuniam no meio da floresta pra dançar. Uma família de elefantes vivia na floresta sempre a brincar. Todos os dias se reuniam no meio da floresta pra dançar. Eles balançavam uma orelha e com a outra orelha se abanavam. Eles balançavam uma orelha e com a outra orelha se abanavam. Eles balançavam sua tromba feito uma onda pra direita e pra esquerda. Eles balançavam sua tromba feito uma onda pra direita e pra esquerda. Essa família de elefantes vivia na floresta sempre a brincar. Todos os dias se reuniam no meio da floresta pra dançar. Eles levantavam as patinhas e balançavam batendo palminhas. Eles levantavam as patinhas e balançavam batendo palminhas. E todos juntos sempre davam dois pulinhos, como é fácil a dança dos elefantinhos. E todos juntos sempre davam dois pulinhos, como é fácil a dança dos elefantinhos.